Sí, a potência de um Jedi da força vem. Mas cuidado com o lado sombrio, raio, lamento, opressão. Do lado sombrio da força eles estão. Esperança. Eu tenho esperança de encontrar uma luz no fim do túnel. No mundo de guerra eu peço paz. Dessa paz eu quero mais. Poeira levanta pra virar, não leva um segundo. Guerreiro que sonha corre atrás. Acordando pra vida, vejo o sol brilhar. Peço a benção pro santo e vou trabalhar. Novo dia, anuncia mudança, tá no ar. Ligo o rádio, escuto o som da dona Ivone Lara. Com isso, inspiração, a luz pra me guiar. No mundo de escuridão, pra me superar. Nenhuma ilusão pra ser superstar. Apenas meu espaço dentro da música, como fez o Marcelo com o samba de primeira. Vou buscando a música na batida perfeita. Já há um tempão mostrando a competência. Já valeu grandão a sua paciência. Do mainstream com a raiz, sempre tirando onda. Agora nem mesmo a polícia vem nos afronta. É só música brasileira na trilha sonora. E dentro do rap vamos contando a nossa história. Eu tenho esperança de encontrar uma luz no fim. No mundo de guerra eu peço paz. Dessa paz eu quero mais. Poeira levanta pra virar, não leva um segundo. Guerreiro que sonha corre atrás. Já cansei de pedir, não adianta nada, do céu vai cair. Carrego a lembrança de gente que não tá aqui. São vários com talento que eu vi desistir. Sem é o estudo. Sangue bom, faça como eu fiz. E algo se aprende pra evoluir aqui. Na escola da vida eu aprendi a ser feliz. Respeitando quem? Antes criou a raiz geral. Apanhado do rap nacional em prol de vários que amam esse som. Demorou, agora que neguinho apoiou, alcançou. No samba a inspiração então pra chegar. Muito você tem que lutar, encontrar a chave pra revolucionar. Viajar pelo mundo inteiro, realizar do seu jeito. Vagabundo, tenho esperança. Adultos que chegam os pés, assim por que não? Preciso pra seguir.